sai da Momo, transição Frot, pela Pêrdulo 19. Após decolagem em curva esquerda, aciona 5126 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 370 autorizado para Fortaleza, decola da 10 no perfil da Momo Frotivia Upper Zulu 19. Primeira curva à esquerda. Aciona 5126, 109.8, controle 3858. Informa a posição é a 3. Pronto para puxa acionamento. 3858, aguarda para puxa back acionamento. Escuta, 3858. Para puxa, para o 362. Mais uns 3 minutos, comandante. 1404, estou seguindo para a posição 5. Obrigada. Chevron, no 398. No 398 vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3, meia dúzia no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, meia dúzia no Pátio 3. É o Gol no 398. Então, 3662, após a passagem do tráfego, prossegue para o 11, um Boeing 767. Está autorizado seu push no 07, ok? Gente, após a passagem do 67, autorizado 3662. Então, 06 no solo 35, frequência livre. Reporta na saída do pátio 3, por gentileza. Reportarei na saída do pátio 3, vou no 398. I'd like to inform you that you have passed the yellow line on the 4, but no problem. Report red to enter. Connor 777, very clear, we are sorry for that, we realized it too late. Torre, boa noite, Web 5836, como número 2, pronto. Mantenha o ponto de espera, Web 5836. Vai manter 36. Passaredo 2224, decolou 535, chame o controle 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Na 077, we are ready now. Line up and maintain. Connor 077, line up runway 10 and wait. Pátio 3. Boa no 398. Muito boa noite, Schoner 6313, informação Tango. Juno, coordene com a equipe de solo que seu push seja simultâneo com o tráfego da Tano 07, por gentileza. Coordena, né? Solo, push junto com a posição 7, azul 4071. Meia 2 tem livre push, só para coordenação será simultâneo com o tráfego no 08. 73662. Uno 398 ingressa via Juliette pro 612. Via Juliette pro 612, é um 398. Considera a curva esquerda e prossegue pro 612, Juliette tá do outro lado, foi mal, comandante. Ok, curva esquerda aqui, Juliette, a esquerda, 612, agora no 398. Tá vendo, ele tá perdido também. Estamos todos. Take off runway 10. Salvador, muito boa noite. Web 5827, portão 4, informação Tango, para 4 é Galeão. 5827, muito boa noite. Autorizado Galeão, 340 é o nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta Pedro Risco 50 até o destino. Aciona 5131 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Galeão, 340, Upper Risco 50, decola da 10, curva à direita, saída Lida, transição, saída da El, transição Lida, depois Binev intercepta aerovia. Transponder 5131, controle de saída 198, 5827. Sistema propulsivo 04-5827. Gamarei para o curso 5827. Solo está 3662 para o táxi 109 a bordo, 12h55 Fortaleza. Prossegue via Gillette Alpha no ponto de espera torre em 118.6, altímetro agora 1014, TAM 3662. Gillette Alpha, ponto de espera 18.6, 1014, 3662. 304, livre ILS, desça para 2000 pés, ajuste 10114, informe estabilizado. Camarim estabilizado, 1014, 2000 pés, voo no 604. Oceané 6313, está reautorizado, nível 060. 060, Oceanero 6313. Metro agora marca 1014. Estimativo da passagem da aeronave companhia direita é como nos dois pontos, espera Índia Alfa, torre 186, uma boa noite, 3852 até. Boa noite. Sol Salvador, azul 4071, no pronto para o táxi, POB 124, autonomia 4 horas, 30 minutos, alterna Ribeirão. 4071 vai prosseguir como número 3 no ponto de espera via Juliette Alfa. E quando lá? 118.6, altímetro 1014. Altímetro 1014, autorizado táxi, parte 3, Juliette Alfa, ponto de espera chama 18.6, uma boa noite azul 4071. Boa noite. Autorizado Duna, gol no 604. Obrigado. Whisky Fox Lima. Para o localizador, voe com PRO 085, da presente. 085, localizador, descendo para 0... 5836, aguarde ainda para decolagem. Sim, estou aguardando, 5836. 2 a voar direto de Azeiro, senhor. Colando com Recife agora na frequência 12685 e alternado 12545, tem um vovô, passareiro? 5836, autorizado decolar, 090 graus, 119. Missão 536, decolagem. T662, autorizado alinhar e manter. Ali mantém o T3662. Webjet 5836, decolou os 42, chame o controle em 119.8, boa noite. Boa noite, 98, até a volta. Até amanhã. 5827, portão 4. Acionamento na posição e posterior pushback. O acionamento está autorizado, me chama quando pronto para o push. Chamará para o push, 5837. Autoriza Provia E para pouso 197. Autorizado, proa do VOE e aguardando modificação de regras, Juliette resolveu. Zulu. Controle, boa noite, Web 5836, 2000 na PUCA. Web 5836, boa noite, contato radar, suba para o nível 330. 330, obrigado. Tristan 3662, autorizado decolar, 080 graus, 08 nosso. Nós vamos 080 3662. Esse Fox Lima tem condição de manter indicado até Duna? Afirmativo, senhor. É, eu te mantenho a velocidade em forma para redução e desça para 3 mil pés, o ajuste no 0-4. 3 mil pés, Fox Lima. Oceano 63 no 3, redução para 2-1-0, nós. 2-1-0, 6-1-3. Autorizado, chama táxi, velho. Chama na táxi, 57. 2858, autorizado a linha e manter. Afirmativo, autorizado a linha e manter, 1-0-3-2-5-8. 3662, decolou aos 4-5, chame o controle, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, o azul 4071, no pronto no ponto de espera da 1-0. Boa noite, mantém o ponto de espera, número 2, azul 4071. Mantém 4071. 12685, if unable, 12545. Good luck, good night. Boa noite. 3662, contato radar decolagem, estou para o nível 370. 370, pode projamo? Outra 3662, autorizado PUCA inicialmente. PUCA 3662. Passou o dono estabilizado, gol no 604. Gol no 604, chame agora a torre, frequência 1, 18.6. 18.6, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo no 604, final, trem checado. Boa noite, aguarde autorização de pouso, voo no 604. 604. Autorizado decolar, 80/10. Decolagem no 03-3850. Solo, web 5827 para o táxi, 119 a bordo, 3:46, alterna confusão. 4.014, chanel 63, 13. Espera 118.6, altimetro 1014. Índia e Alfa, ponte espera 18.6 com 1014, 5827. Boa noite. Boa. Autorizado pouso, 080 graus, 11 nosso. Livre pouso, 604. Tá, 3858, decolou os 48, chama o controle, boa noite. Chama o controle, 798, boa noite, 3858. Controle Salvador, boa noite, Altan 3858. Boa noite, 3858, contato radar, suba para o nível 370. Afirmativa, sessão 370, usando 3850. Webjet 5836, chama agora Recife, 126.85 e alterna 1-2545. 2645, boa noite, 536. Boa noite. Whisky Foxtrot Lima, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, informe a estabilização. 4071, na linha manter. Ali mantém azul 4071 na 10. Salvador, boa noite, web 5827, ponto de espera da 10. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 5827. Bruno 604 no solo 50, libere a direita, chame o solo em 1219. Direita, confirme, libera a direita 219, gol 1604. Sim. Azul 4071, autorizado a decolar. 80 com 11. Autorizado a decolar de 10, azul 4071. 230, limitado pelo LOC. Qual. A gente não é o próximo para pouso agora? Não, só confirmando, direita na Pro 230, 6313. Sim, 230, quer dizer. Vai seguir tráfego, posição de 12 horas, 10 milhas. É um Papau Patango 4 que está estabilizando o localizador. Gente, 6314. Salvador Ocean, 6310, autorização Recife. Ocean, 6310, autorizado para Recife, 350 é o nível, decola da 10. Yeah. Sai da Puca, transição Aracaju, a de intercepto da Política 58. Após decolagem, curva esquerda. 5152 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 350 Recife, segunda pista 90, Puca, Aracaju, prejuízo 58, 5152, 198, chama 63, 90. Cotejamento correto, chama para o posto no 01. Obrigado. Problema, teu 0. Anima, tem o F5827. 4071, decolou 52, controle 19, decimal 8. Torre 1, 18, decimal 6. 18, decimal 6, o Fox Lima. Torre, boa noite, Papatango, isso, Fox Lima. Fox Lima, reporte passando externo. Ok, no externo, o Fox Lima vai cancelar o plano instrumento, solicitando a base curta pela direita da 17. Ok, gente, faça a base curta, ok? Chame na final do 17. Ok, Fox Lima. Livre ILS, desça para 2.000 pés. ILS está atualizado, 160 pela esquerda, descendo para 2.063, no TV informar estabilizado. Patango Juliette, Índia Zulu, desça para 2.000 pés, no ajuste 1.004, aguardando modificação de regra. Juliette, Jesus Lula, descendo para 2.000. Brasília, 360 é o nível, decola da 10. Sai da Gole, transição Ofito. Após decolagem, curva direita, de intercepto da Pesolona 7. Aciona 5133 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Positivo autorizado 360, Pesolona 7 para Brasília, Gole, Ofito, saída direita após a decolagem. 133 e 198.2. Protegimento correto, chama para o posto. Tamara, obrigado. Lima, vai para a base da 17. Quem sente? Eu vou atirar da 17. Ok, Lima. Eu chamo agora Recife, 12685 e alterna 12545. 12685, 124, 4, 125, 45. A secundária, Santa 3858, boa. Boa. PC Repita o localizador 6313. É 3130, é o Xané, completa final, torre 186, até o meu pouso. 186, até mais tarde. Decola os 54, controle 198. 198, 5827. Alô, Salvador, é o gol no 889, cliente da Tango, posição meia dúzia. Autorização de tráfego para o Galeão no nível 360. Alô, 889, autorizando o Galeão 360, decola da 10. Saída da EL, leia da BDEV. BDEV intercepta November 857 conforme a rota. Aciona 5127 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Tem baixado travado, Fox Lima. Autorizado 360 para o Galeão, pista 10, a saída da EL, transição Leta, BDEV, BDEV direto, Upper Whisky, não compreendi. UP November 857. Autorizado após BDEV, UP November 857, transponder 5127, controle 1198, voo no 889. Cotejamento correto, chamando para o push no 62. Tomarei para o push, Papatango Juliette, Índia Zulu, confirme a modificação de regras. Afirmativo, pessoal, pouso 17, caso autorizado. Gente, da presente, quando modificado 2257, vem na prova da rotatória, em descida para 1.500 pés, o ajuste 1014. Zulu, prova da rotatória, descendo para 1.500. Oceana 63, 10, pushback, acionamento 01. Autorizado, chama táxi, Oxa. Autorizado. Juliette de Azulu será o número 1 para pouso, querido? O Juliette de Azulu ainda na prova da rotatória, reporte na rotatória visual com 7, Juliette de Azulu. Azulu. Juliette de Uru visual com 7. Juliette de Azulu visual com 7. Não ativo, senhor. Na prova da rotatória, chame torre 186. Grato, boa noite. Juliette de Azulu. De Azulu, prossegue final da 7, após Azulu. Azulu. Chama Jacinto, Recife 251, alterna 3325, azul 4071, boa noite. Boa noite. Meia 3-1-3, solo 5-9, livre à direita, chama 1-2-1-9, solo. 2-1-9, Índia Azul, check trend, pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 8 tranche. Rolou. Webjet 527, chame Recife, 251, alternado no 3-3-25. 251, 3-3-25. 6319, táxi via Alfa, depois Kilo, via Pátio 3. E chame no final do Pátio 3 para ingresso Pátio 1. 6313, Alfa, Kilo, Pátio 3, vai, ingresso, vai recortar para ingresso Pátio 1, 6313. Gol no 405, está na posição 5, pushback acionamento. Cinco está autorizado, chama táxi. Câmara táxi no 405. Para o táxi, poxa, né? 6310 com 105 a bordo. Temos 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Autorizado, chame para decolagem 28.000 no Ponte Pedro. 28.000, boa. Bora. Meia 3-1-3 vai bater posição aí próxima à saída do pátio, tem a aeronave da Gol que está no pushback, ela ocupa aí a saída do pátio, ok? Assim que ela iniciar o táxi, vai ser autorizado a prosseguir. Aqui vai manter posição então, onde foi entrada do pátio 1, aguardando a aeronave da Gol terminar o pushback, 6313. Corre Salvador, hoje na 6310.0 pronto. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 100 graus, 8 longe, 6310. 6310, hoje na 6310.